De um lado a noiva de grinalda e véu, e um vestido feito de papel, sujo como quem está ali, mas não queria estar. Sapatos nela já não há, pés descalços ambos a sangrar, e o noivo continua paciente, esperando em frente ao altar. Ó Senhor, venha nos despertar, pois só cabe a nós o encontro apressar. E como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar. Ele já pagou, a festa preparada foi. Não há mais nada a fazer, só lhe resta esperar. Até quando ela deixará o casamento para continuar encantada com que nesse mundo está? Ó Senhor, despertar, pois só cabe a nós o encontro apressar. Como noiva te clamamos, venha nos perdoar, pois contigo queremos estar. Esse é o nosso tempo, o momento é chegado, e o noivo está atento. Até quando ele esperará? Star.